Vamos fazer o seguinte, isso aqui não é show não. Tô aqui só pra cantar um sambinha junto com vocês, tá certo? Podemos sorrir, nada mais nos impede. Não dá pra fugir dessa coisa de pele. Pelas ruas e bares que nos traz a razão, relembrando palmares. Foi bom existir, compor e ouvir. Existe quem pode, a força dos nossos pagodes. Com sambas e paz, prisioneiro pagado dos nossos tantãs. Anjo liberta da garganta do povo as suas emoções, alimentando muito mais. Cabeça de um compositor, eterno reduto de paz. Sente as várias frições do amor. Pacato dos nossos tantos.